matriarcado, a nova era, um novo legado. Que reine o matriarcado na frente, nos frontes da guerrilha. Eu dobro o joelho, agradeço, quero a paz pro espírito. Chamar a colombiana, a locomotiva de volta nos trilha. Protagonista que salvou várias mentes do buraco. A má companhia pra você. Que reine o matriarcado. Dá pra contar nos dedos verdadeiros que fecham no raio. A liberdade é família. Que reine o matriarcado. Que reine o matriarcado. Não deixa a neuro ofuscar sua vida. Que reine o matriarcado. A luta invisível orar é a saída. Fecharam os olhos pra nós, trazendo o terror e a tragédia. O inimigo é o mesmo armado, financiando a guerra. Que reine o matriarcado. A nova era, um novo legado. Que reine o matriarcado. Na frente, nos frontes da guerrilha. Que reine o matriarcado. A nova era, um novo legado. Que reine o matriarcado. Bem-vindo à La Pandilha. Vejo um mundo perdido, afundado na solidão, que não enxergo o óbvio. Nada justifica tirar a vida do próximo verdadeiro. Gangsta não dizendo, os moleque não deixa falha. Nas ruas da quebrada eu corri, você engateava. Quantas vezes sofri indefesa, ganhei dores e medo. Superei, venci o sofrimento, o desfiladeiro. Se Deus é justo comigo, com você também será. Que reine o matriarcado, novo legado que vai imperar. Que reine o matriarcado. Que reine o matriarcado. Que reine o matriarcado. Que reine o matriarcado. Que reine o matriarcado.